dos homens. Já rompeu a aurora, traga um prisioneiro. Vamos lhe gritando que encontrar. Eu não sei o que fazer, mas eu tenho que tentar. Vamos nos vingar. Águia me faz.